A bailarina e a papoila. Tal como a bailarina, a papoila bailava às portas do verão. A bailarina era uma menina, a bailar ao ritmo do seu coração. No verão, a papoila morreu. Ao vento, a sua semente lançou. Logo a menina entendeu que o seu sonho também voou. O tempo então passou. A papoila de novo nasceu. E a menina cresceu. Ela é agora uma mulher que baila como quer em espetáculos que a vida lhe deu. Awen.